unindo forças e emoções. Começa agora, Ligação Direta. O povo tem o direito de falar. E as autoridades, a obrigação de ouvir. Sem censura. A partir de agora, Ligação Direta. Durante as próximas duas horas, você vai ficar sabendo dos principais fatos da Bahia e do Brasil. Ligação Direta. A trincheira da liberdade de expressão do povo da Bahia. Meu irmão, a bancada do Ligação Direta é barril, velho. Agora, 5:04 na Bahia, 5:04. Boa tarde, minha gente, boa tarde, meu povo. Hoje, segunda-feira, segundou, né? Começando mais uma semana, que seja uma semana de paz e de boas notícias para todos nós. Hoje, dia 15 de abril, 2024, chegando aí mais uma edição do nosso programa Ligação Direta, dando vez e voz ao povo, sempre no comando do nosso âncora Marcos Medrado. Segunda-feira aí de tempo meio nublado, né? 28 graus em Valença, a máxima para hoje de 30 graus e tem previsão de chuva, viu? 50% aí de previsão de chuva para hoje. Realmente o céu tá aí meio escuro, né? Tudo preto. E a gente aguardando essa chuva cair, viu? A partir de agora você participa aí, canais abertos, 75364166666. Nosso WhatsApp também à sua disposição, 759-8898-6076. Participa aí, traz seu elogio, sua crítica, sua sugestão de pauta e colabora com a gente aqui no nosso líder de audiência, programa Ligação Direta. Ligação Direta. Aqui o povo tem vez e voz. Comando Marcos Medrado. Pois é, ele já chegou aqui, ó. Marcos Medrado. Vai falar com a gente, né? Marcos Medrado, hoje ele bateu o ponto direitinho, viu, gente? Boa tarde, Medrado. Pois é. Foi bom que eu falei com uma pessoa agora aqui, né? Foi, com uma pessoa boa, gente fina, gente gostei boa. Muito. Pois é. E aí, Pritinha? Final de semana de muita correria? Muita correria. Sempre, né? Ouvindo eu, por... Isaías, os amigos ali da Igreja Universal, os obreiros. Tivemos lá, Isaías, naquela rua. A rua. Troncamento de Valença. Troncamento, que ruazinha acabada, abandonada, viu? Conheci uns amigos seus lá. É, Até pedi um rapaz que faz hemodiálise, ele se conhece, para mandar o documento dele para aqui, para a gente tentar ajudar, viu? Mas é isso, rodamos muito. Um abraço aqui para Jean da Mampá, amigo nosso, gente muito boa. Um abraço, viu, Jean? Conheço, Jean. Já tem gente aí para falar? Daqui a pouquinho tem gente para falar com a gente. Já estão mandando aqui mensagem de voz. Vamos falar aqui com a galera, né? Nossa turma, nossa bancada. Simone Meirelles, boa tarde. Boa tarde, Preta Passos. Boa tarde, Isaías Nasquito. Boa tarde, Medrado. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A gente segue aqui uma semana, mais uma, começando hoje, 15 de abril de 2024, né? Estamos aí na segunda já, praticamente começando a segunda quinzena do mês de abril. Vamos falar aí do possível salário mínimo para 2025, muitas informações, Valença, vacinação, coisas que a Rádio Valença FM, na liderança do nosso âncora Marcos Medrado, sempre prestou esse serviço para ajudar a população a estar aí cuidando da saúde, do seu bem-estar, do seu dia a dia. Ah, e a turminha que está aniversariando hoje, parabéns, hein? Saúde, muita paz, muitas felicidades e que Papai do Céu seja assim o maior presente da vida de vocês, que assim todo mundo segue bem. Pois é, Isaías Nasquito, boa tarde, Isaías. Boa tarde, Preta, boa tarde, Medrado, boa tarde, Simone, boa tarde, ouvintes que acompanham o programa Ligação Direta. Estamos juntos mais uma vez, claro, né? Sobre o comando do nosso âncora, Marcos Medrado, para mais uma trincheira da liberdade de expressão do povo da Bahia, Preta. Pois é, Isaías, Medrado, Simone, agora 5:07. É mandar um beijo aqui para Jurandir, que está em Cova da Onça, está ouvindo a gente. Dinho Cabeça, também na audiência. Proeva, ligada com a gente, aí já com rádio ligado, acompanhando as informações. Jussiane de Sarapuí, também ouvindo a gente. Daqui a pouquinho a gente tem Roberto Melo com as informações do plantão policial e pronto-socorro de Valença. Vou falar de saúde aqui já pra gente começar, atualizando o número de casos da febre do Oroposte, né? Já são 55 casos na Bahia. Valença, que saiu na frente, acabou estacionando, graças a Deus, em 10 casos, né? até a Holândia, que deu uma subida assim, o negócio lá tá meio descontrolado. 23 casos em Teolândia, a cidade de Laje tem 14. Taperoá, agora aí registrando 4 casos. Mutuípe, 2, Salvador, 1 e Ibirapitanga também 1, né? A CESAB não divulgou detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes, mas a gente sabe que a febre é uma doença viral transmitida pelo mosquito conhecido como Maruim, né? Ou mosquito pólvora, e até o momento não há registros de transmissão direta entre as pessoas, né? A gente está vendo que é uma doença que vem se concentrando aí no interior do estado, né? Inclusive, Preta, e todos que estão aqui na bancada e você que está ouvindo, esse caso de Salvador esteve em Teolândia. Isso, né? Exatamente. Quando ele foi diagnosticado lá em Salvador, a CESAB fez a triagem e ele tinha vindo passado aqui para Teolândia. Então, assim, a importância de cada município se precaver, ter a sua estatística atualizada, não é? Estar divulgando para a CESAB, levando para o governo do estado para fazer esse controle, porque aí você estaciona, cuida daquela população, né? E evita também outras pessoas chegarem naquele momento de surto. É, terrível é porque, assim, tá todo mundo se concentrando num lugar só. Aqui em Valença, por exemplo, é na Santa Casa, né? A gente comentou na última sexta-feira. Os sintomas são muito parecidos com da zika, da dengue, da chikungunya, da virose. Então, misturou tudo. Tá todo mundo sem saber o que fazer. Eu levei uns dias sem almoçar, falta de tempo. Sem apetite. Aí, eu tava pensando que tava doente, que tava com alguma dessas... dessas viroses, né? O da dengue, essa que você falou? Esse aqui é febre do ouroposto. Aeroporto, pensei que era do aeroporto. Essa febre do aeroporto, Preta, é estranho. Eu acho que o Ministério da Saúde, mas tem que fazer uma investigação. Você trouxe informação agora importante, Preta e Simone. Esses casos começaram a surgir ali próximo ao entroncamento de Valença, na divisa do município de Laje, o local onde se usa mais esterco de galinha na região. Aí depois vem Teolândia, que é o maior produtor de banana da região. Então, esse mosquito maruim, ele sempre existiu, né? Quem já não foi picado pelo maruim? Agora, pra mim, eu já fiquei todo empolado várias vezes, né? E nunca teve nada. Então, eu entendo que é necessário se fazer uma pesquisa para ver o que é que está acontecendo, porque o maior índice onde as pessoas usam a cama viária chamada esterco de galinha são nessas localidades. Foi justamente onde deu mais. Onde começou aí, você traz essa informação, Simone, onde a pessoa que esteve em Teolândia, de repente, foi à capital do estado, quando chegou lá, foi diagnosticado com essa doença. Não estou afirmando, estou dizendo que é necessário pesquisar. Pode, né? Ter alguma ligação, aqui, né? Aqui tem um técnico de engenheiro agrícola, que é o Wallace. Ele entende bem disso. Certo? Pois é. Deixa chamar ele aqui para bater um papo com a gente. Esses esclarecimentos aí, porque lembrando, Medrado, que o esterco de galinha, ele não é proibido desde quando as pessoas usem da forma legal. O que é a forma legal? É cobrir durante um período, colocar um produto para poder diminuir aquele odor, aquele mau cheiro, e depois aplicar no plantio de banana, que é importantíssimo para a produção. Agora, aleatoriamente, como jogam, como transporta, pode ser que esteja trazendo mal para a população. Doenças, é preciso investigar. Nada melhor do que a Secretaria de Agricultura do município estar com o técnico aí orientando exatamente. As pessoas como proceder. Exatamente. Né? Normalmente não fazem. Aí fica complicada a situação, né? Simone. É o que a gente se pergunta, né? Cada secretaria tem lá o seu pessoal, tem pessoas que devem ser capacitadas para tanto, e a gente vê as coisas acontecendo nos municípios, não vê um posicionamento, não vê realmente uma estratégia, que se busque algo para fazer, ou até uma prevenção, algo que se faça. Porque há quanto tempo a gente recebe aqui ligação dos nossos ouvintes falando disso, né? Chamando a atenção da vizinhança. Mais uma vez, eu lembro aqui que a gente não está falando nada contra quem usa. A gente está falando que as autoridades precisam orientar melhor as pessoas, para usar adequadamente, correta. Né? É aqui aí. Tem uma secretária de agricultura, doutora Ana, que é uma pessoa responsável, né? Se procurar, com certeza já sabe conversar bem sobre isso, que ela é muito dedicada. Aí vamos falar com o ouvinte aqui, Paulo, no centro da cidade, está na linha 1. Paulo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Preto. Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre a Policlínica de Valença. Eu já estou 6 vezes aguardando para fazer uma colonoscopia. Quando eu fui chegar hoje lá, o pessoal me disse que estava quebrado esse aparelho e não tinha previsão. Entendeu? Entendi. Previsão. 6 meses, né? Agendado, agora que foi para fazer o exame, o aparelho está quebrado. Aí. É, minha gente, a situação é bem difícil, viu? Aí é uma questão de cuidado do governo do estado, né? A pessoa que é a dirigente maior lá é Kitty, a prefeita de Taperoá. Com certeza, se ela souber, ela nos informa que ela é muito atenciosa, né? É, e tem que dar uma satisfação ao povo, né? Pois é. 6 meses o aparelho quebrado. Para fazer uma colonoscopia. Mas você quer ver, não precisa nem ligar para ela, que ela vai ligar para a gente aqui. Ela Tomara. É muito atenciosa. E bom. até porque ele foi hoje para ser atendido. Deveria ter uma logística melhor aí, cabe aos e municípios, para avisar esse paciente que o aparelho está quebrado. E assim, na falta de um aparelho, né, substituição imediata, né? Porque é um aparelho que muita gente precisa, demora muito para conseguir uma consulta, né? Então, tem que ter um plano B num caso como esse, né? Não pode deixar assim. Vamos falar com o ouvinte aqui, mandando mensagem de voz. Tainá do Jatimano, aluna da escola Chico Mendes. Boa tarde. Meu nome é Tainá, sou do Jatimano, aluna do colégio Chico Mendes. Queria saber da senhora secretária que a gente ficar sem estudar, porque hoje o motorista não rodou porque ele não recebeu dinheiro. A empresa não pagou dinheiro. Queria saber da senhora secretária que a gente ia ficar sem estudar. Não foi isso que ela falou aqui na reunião do colégio Chico Mendes. Que esse ano ia ser diferente. Tá tirando o direito meu e dos colegas é estudar. E todo ano é isso? É, parece que não, todo ano é isso. A secretária tá com uma palavra aí. Se quiser ligar, tá as ordens aqui. Aí fica aquela situação também, né? Ela, a mina falou que a empresa não pagou ao motorista. E quando a gente tenta o contato, fica sempre essa questão. Ah, foi a prefeitura que não pagou a empresa. Não, a empresa que não pagou ao funcionário. A gente quer essa resposta, né? A população merece essa resposta. Essa a clareza. Empresa só vai pagar se a prefeitura pagar. Passar o dinheiro. É porque contratou uma empresa que não tem capacidade, né? Se tivesse, contratasse uma empresa que tivesse capacidade, um contrato sério, ela teria recurso para pagar 1-2 meses que a prefeitura ficasse inadimplente, mas não tem. E o ano letivo mal começou, né? A gente está em abril, o ano começou. Mês passado, né? Já tem gente reclamando de falta de transporte. Quando tem o transporte, a estrada está ruim. Realmente, o pessoal sofre, viu? Até para estudar, eles sofrem. Estrada, até que o povo está consciente, não está reclamando. Que está péssima a estrada. Agora, né? Começou a chover. Né? Quando começa a chuva. Tá... É. Olha, ontem, nesse lugar que eu fui ali, com o pessoal, o esposo de Lorena e uns amigos ali na estrada velha do Troncamento. Que lugar, a estrada parece que é um negócio que nunca passou ninguém lá. É, que terrível, viu? Peu no bate quente tá aqui na linha. Peu, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, quem fala? Bem-vinda, é Preta. Ô meu amor, boa tarde. Oi, Preta, tá me ouvindo direitinho? Te ouvindo, pode falar. É porque eu quero deixar minha indignação aqui. Menina, esse pronto-socorro, Valença não existe, não. Como é que um pronto-socorro desse, cheio de gente doente, idoso, velho, criança? Meu sobrinho não está bem e não tem um médico para atender, não tem um médico. Diz que o médico está em emergência. Não existe isso, não, gente. O pessoal fica morrendo um por cima do outro, gente de idade. Meu sobrinho, ele está com a dor no pescoço, uma dor na cabeça, já vê não sei quantas vezes. O meu cunhado estava internado ontem por falta de médico de circulação, foi transferido para Santo Antônio de Jesus. E pode vir qualquer pessoa que vê, se aqui no pronto-socorro tem um médico para atender. Isso não existe, não, gente, uma cidade dessa. Como é que existe isso? A gente fica indignado de dar dor na alma, as pessoas caindo, doentes, sofrendo. Tem um médico para atender, eu fico indignada. Podia ter outros médicos para atender, não está atendendo porque o médico está em emergência e deixa essas pessoas aqui sofrendo no pronto-socorro. É uma tristeza, gente, pelo amor de Deus. Ajuda esse povo, esse ser humano de Valença, que fica passando por essa necessidade. Isso é uma angústia muito grande. O meu sobrinho não está bem. E fica passando por necessidade. Tem dia a gente está ocorrendo para o meu filho, o meu sobrinho, leva ele para o hospital de Santo Antônio. É uma tristeza muito grande ver isso nessa cidade. Eu estou indignada com isso. Obrigada, viu, Peu? A gente agradece a sua participação. É para ficar indignada mesmo, ver um parente assim nessa agonia, e é sempre, né? Sem médico para atender. Pois inclusive, Medrada, é bom a gente registrar que, relembrar que na sexta-feira a gente falou isso, a Santa Casa emitiu, né, um alerta, disse que a emergência está super lotada, que paciente com sintomas de dengue, zika, chikungunya deve procurar os postos de saúde do município Centrinho, né, antes de irem até o hospital. Informou ainda que a Secretaria de Saúde de Valença garante as unidades básicas de saúde de segunda a domingo, das 8 às 17 horas, o que a gente sabe que não é verdade, né? As unidades de saúde funcionam aqui até as 13 horas. Pra ver. E às vezes chega lá, não tem médico também, né? Numa emergência como essa que a gente está passando aí, só o centrinho que está sendo disponibilizado, a gente não sabe como está o atendimento lá, se está tendo médico, se está tendo teste, se está tendo medicamento. Realmente, a situação de Valença e região que precisa da Santa Casa é muito delicada, é muito complicada, né? Você que está aí passando por esses sintomas, procure a unidade básica de saúde, né? Se realmente estiver funcionando, ou então corra para Santa Casa, que infelizmente é o único local que a gente tem para ir. É, e a nossa ouvinte acaba de falar uns sintomas que não fazem parte dos sintomas quem está aí com dengue, zika, chikungunya, não é assim dessa roupagem do que ela falou. Então precisa sim da Santa Casa, mas aí a gente volta a falar. As pessoas que estão por lá, de repente, com os sintomas sobre os casos de doenças de arboviroses, elas têm que se dirigir, sim, a esses locais. Mas a gente volta a perguntar, como que está o funcionamento desse local? Porque o primeiro centrinho de saúde, que foi a divulgação deles, que seria o centro para atender pessoas com esses sintomas de arboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya. Então, é isso que vale, eu estou questionando desde sexta, né? É isso. Vale salientar essa informação, que essa informação realmente proceda, porque lá eles disponibilizam esse tipo de atendimento, a recepção, a triagem, atendimento médico, atendimento de enfermagem, sala de medicação, sala de observação e farmácia. Tá tudo ok? Tá tudo rolando mesmo? Justamente, né? Para que todo mundo possa estar indo para aí e saia daí sem precisar ir lá para Santa Casa. Justamente, perguntei agora de novo, você está registrando novamente, que realmente a gente precisa saber se está tendo teste, se tem medicamento, se tem médico, né? Porque não adianta abrir só um centrinho, só para abrir e dizer que tem, e não ter essa assistência para dar à população que neste momento está penando muito, precisando bastante, e a gente precisa de uma resposta da Secretaria de Saúde do município, né? E tudo bem que vocês não querem falar com a rádio aqui, a gente respeita isso, mas mandem um comunicado através da assessoria de comunicação, porque o povo precisa receber essa resposta do município de Valença. E através aqui da rádio, que muitos e muitos ouvintes, que são pacientes, claro, os nossos munícipes aqui de Valença, conseguem seus atendimentos, porque a gente passa a informação completa. Por exemplo, para você ir lá para o Centrinho, não esquece também para as unidades de saúde, mas mais do que nunca ali no Centrinho, levar o cartão SUS, RG, o documento com foto e comprovante de residência, viu? Para você não ter que voltar e buscar esses documentos. Então você já vai levando aí esses documentos para agilizar o seu atendimento e entra em contato aqui também para dizer como é que está esse atendimento ali no primeiro Centrinho, que é o ponto referência, né, segundo o município, para as pessoas que estão aí com sintomas de dengue, zika e chikungunya. Pois é, 17 horas 20 minutos é um assunto bastante preocupante, até porque a atenção básica, né, está com um funcionamento péssimo. E eu entendo, Simone, Preto, ouvintes, se os postos de saúde tivessem a estrutura que deveria ter, essa superlotação na Santa Casa não aconteceria, né? Até porque a gente tem acompanhado isso, muita gente vindo da zona rural aqui para a sede do município e não tem condições de atender toda essa demanda ao mesmo tempo. Deveria ter, no mínimo, 3 postos de saúde 24 horas, com médicos, com enfermeiros, para poder dar esse suporte no momento que as pessoas estão aí com uma série de problemas de saúde. Durante esses 30 dias para cá, a coisa complicou muito. Então, eu tenho informações, Preto, que o Centrinho está funcionando, mas eu irei lá amanhã, né? Eu vou dar uma observada nessa situação para ver se tem essa estrutura, porque cadeira não tinha, estava todas arrebentadas na parte da frente, a reforma do Centrinho não tinha sido concluída, mas essa semana eu vou fazer umas andanças, um trabalho de fiscalização nessas unidades de saúde para ver se procede a veracidade dessa informação. Eu entendo que se estivesse funcionando, a Santa Casa não estaria dessa forma. Claro. Alguma coisa está errada aí. É necessário a gente saber a verdade. Mas é o óbvio, né? Não precisa nem ser especialista no assunto para entender que se tivessem unidades à disposição aí em todos os bairros, né, ou pelo menos onde tem posto de saúde, a Santa Casa não estaria superlotada, pois né? É. Teria médico nas unidades de saúde receitando ali. Até porque a medicação que passa, a gente já sabe mais ou menos qual é, né? Que a gente toma em casa também, que é o que se recomenda de pirona ou paracetamol e muita água, né? Mas tem gente que realmente os sintomas agravam, precisa da assistência médica, que é o que a gente não está tendo neste momento aqui em Valença. Exatamente. Olha, dando sequência aqui com outras informações, a gente já falou aqui na semana passada, mas só para lembrar, para você que faz sempre esse trajeto ali, ó, Ferry Bolt, Não esquece não que a partir de amanhã o sistema Ferryboat vai alterar os horários aí, a quantidade das embarcações para implantação aí das rampas, viu, gente? Pois é, a continuação de um serviço de implantação de rampas para embarque e desembarque da Gaveta C do Terminal São Joaquim em Salvador vai alterar temporariamente os horários e a quantidade das embarcações que fazem a travessia marítima entre a capital baiana e a ilha de Taparica. A instalação da Gaveta C em Bom Despacho foi realizada em novembro de 2023. Agora o trabalho é para a implantação das rampas em Salvador. Para evitar transtornos, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, CEINFRA, orientou que os usuários do sistema também utilizem as lanchinhas em Mar Grande ou a BR-324 para chegar ou sair da capital. O serviço terá início aí amanhã e tem previsão de conclusão no sábado, dia 20. Neste período, três embarcações farão a travessia nos dias de instalação. Maria Betânia, Pinheiro e Rio Paraguaçu, com saídas a cada 2 horas, com horários extras, caso necessário, seja aí sendo o primeiro horário às 5 da manhã, em ambos os terminais. Então, antes da mudança, o sistema contava aí com 7 embarcações e, a depender da demanda, 5 ou 6 ferries faziam a travessia entre Salvador e Ilha, com viagens a cada 1 hora. Então, além das alterações dos horários, a quantidade de embarcação também suspensa aí, mudando, né? Ônibus também estão suspensos, embarque de caráter emergencial, ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão trucado, micro-ônibus, entre as 5 do dia 16 até 23h30 do dia 20 de abril, exceto aqueles transportes aí que vão levando alimentos perecíveis ou transportando paciente aí em tratamento, conforme publicado aí pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Engenharia, Transporte ou Transportes e Comunicações da Bahia, GERBA, no Diário Oficial. Então, turminha, fica atenta aí para a diminuição, né, da quantidade de embarcações e de 2 em 2 horas a saída de Salvador para a ilha e vice-versa. Caso haja uma demanda maior, eles vão colocar um horário extra para ajudar. Pois é, viu? E Salvador tá pipocando o negócio lá, pegando fogo, né? Guerra de facções. O governador já disse aí que quer combater o crime organizado na Bahia, diz que terá em breve uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para apresentar um relatório das ações de sugestão, né, para buscar apoio da União. O governador disse que quer dialogar com o governo federal para operar com mais força, mais inteligência a partir de uma parceria, viu? E lembrando também que o governo vinha investindo, né, de todas as formas, de todos os jeitos, fazendo concurso, contratando gente, investindo em equipamento para tentar dar uma segurada aí nessa violência, né? O governador entregou nessa segunda-feira 84 viaturas para a Polícia Militar, anunciou a criação do Centro de Gestão de Vetor Aéreo do Corpo de Bombeiros da Bahia, que vai contar com a chegada de um helicóptero para integrar os veículos da corporação, né? Além de 25 drones e também um curso de formação para pilotos de helicópteros, né? O governador vem investindo, né, Medrado, na segurança, ainda que a insegurança na Bahia venha crescendo, né, ao longo do tempo. Trabalhando muito, mas precisa se empenhar mais. Precisa demais. Tá muito difícil. Até porque a história não começou agora, né? A gente sabe que a violência vem aí, ó, de tempos, e quando se chega para você organizar tudo isso, tem muitos aparatos para deixar em dia, inclusive de pessoal, né? O contingente aí que eles estão tentando melhorar. Desde o momento em que o presidente colocou a questão daqueles policiais reserva que estavam aí já afastados para estarem no atendimento, né, ali do administrativo e ajudar para que os outros pudessem ir para as ruas. Eu acho que tem que estar pensando realmente em todos os detalhes. Preta, Simone e Isaías, uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Ricardo Moura, que também condena Ricardo Moura, Ademilto Ferreira, Jean Dias Macedo, Carlos Moacir de Ataíde, Mansur de Carvalho, a devolver dinheiro, a ação de transporte. Eu acho que é bom se um deles, para a gente não estar falando que, não estar imaginando que a gente está contra Ricardo, né? É bom ele, se puder vir aqui explicar isso. Ele é um dos secretários também, com possíveis condenação, se quiser vir aqui, está às ordens, viu? Eu não vou ficar aqui divulgando coisas que para agradar a OB. É melhor o próprio ex-prefeito vir aqui esclarecer. Né? 17 horas, né? 26 minutos. Essa situação aí das estradas, você falou há poucos instantes, né? Nós conversávamos aqui em off também, Simone, referente à manutenção das estradas. Eu recebo uma imagem aqui do pessoal da localidade da Boa Vista, ali depois do presídio, estão recuperando as estradas por conta própria, né? Queria chamar a atenção aqui da Secretaria de Estradas e Rodagens. Eu não vi ainda nenhuma nomeação de um outro secretário. E é necessário que se tome providências, né? Fica ruim para as pessoas que transitam por ali ter que gastar do próprio bolso, vi ali. Mas mais ou tá menos. Assim, é. Tá assim na Cantagalo também, pois o pessoal está se arrumando lá para fazer. Lá na Estrada Velha já fizeram assim, se cotizar de melhorar um pouco a estrada. Então, se não meterem mão, tá difícil dessa forma. Então vamos cobrar aqui do secretário ou da própria gestão, porque se não tem secretário ainda, não pode deixar assim, né? E o inverno ainda não chegou. Imagine quando chegar o período do inverno, a situação dessas pessoas da zona rural. Eu conheço muito bem, Medrado, já passei por lá com você várias vezes, nesse trecho aí que dá acesso ali ao Rio do Meio do Orobó, passando ali pela frente do presídio. E é uma estrada de grande movimentação. E os moradores, para não ficarem ilhados ali, tiveram que se reunir, fazer um mutirão para roçar, para poder arrumar material, para reformar as estradas. Aí fica ruim para o povo. E tem gente que diz, houve aí o testemunho de pessoas dizendo que o prefeito Jair Batista foi quem mais fez estradas, quem mais melhorou as estradas de Valença. Eu tenho que repetir, porque eu ouço nas ruas, eu trago para aqui. Mas, e na gestão do secretário Reginaldo, realmente eu vi muitas obras sendo realizadas, essa coisa de brita, de rolo, de compactação, foi nessa gestão que nas outras nada aconteceram, viu? Você tem que falar a verdade. Eu acho que estradas no primeiro, esse ano que passou, o prefeito trabalhou muito. Agora, como é que chove muito e a chuva acaba com todas as estradas, fica parecendo que não fez nada, mas deixar registrado que na gestão de Reginaldo, ele fez um bom trabalho. O Idelmar do Novo Horizonte está aqui falando, né? Você falou que o pessoal parou de reclamar. Ele disse, parei de reclamar porque parece que ninguém ouve. Mas vou falar novamente, né? Agora a estrada de Sarapuí e Novo Horizonte está horrível, né? A situação aqui da estrada do Novo Horizonte de Sarapuí, que ele já reclama já faz uns anos. Eu tenho uns 20 dias que não passo por lá, mas vou essa semana. Já estava ruim. Se ninguém fez nada, está pior, né? O problema, Medrado, é justamente a situação da manutenção. Porque estrada rural, você tem que manter sempre as valetas abertas, porque o que acontece? Faz o patrulhamento hoje, coloca o material. Se a valeta lateral ela entope, tudo aquilo que foi feito perde. Então, se não tiver ali as pessoas fiscalizando, né, as pessoas que são os administradores da localidade, não observar isso, então vai ficar complicado. Então, comungo com você, era o meu comentário aqui sobre isso, porque assim, volto a falar a questão das secretarias, né? Tem o prefeito, tem os secretários, todo mundo tá ali e tem que ser orientado. Sim. Então, Valença, quem está à frente da cidade, tem que saber como é que é aqui o clima e tal, e se organizar para fazer isso periodicamente. Não é fazer, e às vezes não fazer tão bem feito, e depois passa um período, já foi, aquilo não faz mais nada. A chuva vem, não pode fazer porque tá chovendo. Isso a gente ouviu aqui em vários outros anos também. Na maioria dos casos, Simone, bota um cabo eleitoral para ser o administrador. O cara não conhece nada de terraplanagem. O administrador não tem um carro de mão, não tem enxada, não tem pá, não tem uma máquina à disposição dele esporadicamente, então ele não pode fazer nada. Está lá ganhando o dinheirinho dele, deitado, mas não tem nenhuma referência. Não é referência dos administradores de Valença. Não é culpa dele, não, porque não tem como trabalhar. Agora, você imagina, né? Se cada prefeito que passou, Medrado, prefeito, fizesse um pouquinho, né? A gente teria... Estava bem melhor hoje. Com certeza. Mas as pessoas vão passando. Eu digo sempre aqui, fazendo justiça, não pode dizer que a culpa das estradas como está hoje é culpa só de Jair, é culpa de todos que passaram aqui, de todos que não fizeram. Aí agora a gente pode falar, por exemplo, Orobó. Orobó antes e Orobó depois do asfalto que o governo do estado está trazendo. Pois é. Né? Então, são ações concretas, né? A Orla de Valença vai acabar dentro de 120 dias, vai ficar concluída e vamos começar uma nova etapa. Muito embora, acho que desagrada muita gente, né? Que fica todo mundo falando, botando, diz que não vai sair. Aí o empreiteiro da agora ouviu do próprio prefeito, essa obra só vai acabar em 2025, não é verdade, o prefeito está mal informado, vai acabar antes. Essa obra é do governo Jerônimo, que tem ação, que trabalha. Vamos trazer o Roberto Melo com as informações do plantão policial e pronto-socorro de Valença. Roberto Melo. Olá, pessoal do Ligação Direta pela Valença FM. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, e vamos com as notícias policiais. Saber o que aconteceu na delegacia pronto-socorro de Valença e as notícias da região. Vamos com as notícias. Mutuípense encontrado morto em Presidente Tancredo Neves. Um mutuipense identificado como Vailton Souza dos Santos, de 42 anos, conhecido popularmente como Chocolate, foi encontrado morto no sábado, dia 13, por volta das 11h46, em um matagal às margens da BR-101, na fazenda Riação do Meio, no município de Presidente Tancredo Neves. O corpo, com marcas de perfurações de arma de fogo, foi localizado por volta do meio-dia, ao lado de uma motocicleta CG vermelha. A delegacia territorial foi acionada e está tomando todas as providências junto com o Departamento de Polícia Técnica. Motivação e autoria do crime serão investigadas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença. Em Gandu, homem lixado é conduzido para o hospital. Uma guarnição da 60ª CIPM realizavam rondas quando foi informada por populares que relataram sobre uma pessoa naquelas imediações que efetuou alguns delitos e estava sendo lixado por populares. Quando percebendo a aproximação da viatura, as pessoas que praticavam a agressão evadiram-se do local imediatamente para o matagal. Foi quando os policiais perceberam a pessoa caída ao solo, próximo às plantações, com material ilícito e outros objetos. Vale salientar de que a vítima foi encaminhada para o hospital do município, em seguida apresentado na delegacia lá de Gandu. Vale salientar que foi apreendida em poder da vítima os materiais, sendo uma arma de fogo artesanal, dois facões, um pote de espoleta, um pote de pólvora e aproximadamente uma roupa e meia de cacau. Homem é preso em Santo Antônio de Jesus por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Militar prendeu no início da tarde desse domingo em Santo Antônio de Jesus o indivíduo por porte ilegal de arma de fogo. Segundo denúncias passadas aos militares, o homem estaria sob efeito de drogas e efetuando disparos de arma de fogo para o alto, isso na região do Gravatar 2. O indivíduo e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia de Santo Antônio de Jesus. Senhor de idade morre após cair da laje em PTN. Chegou no Instituto Médico Legal de Valença para ser necropsiado o corpo de um senhor identificado como Cantildes Pereira Santos, de 66 anos, procedente do município de Presidente Tancredo Neves, Rua do Ginásio. Informação de que o mesmo, ontem domingo, dia 14, por volta das 18h55, ele caiu da laje de sua residência, ainda óbito no local. São as notícias policiais dentro do programa Líder de Audiência. Ligação Direta, segunda edição. Valeu, Roberto Melo, o homem da notícia, ele volta amanhã. Ligação Direta. Aqui o povo tem vez e voz. Comando Marcos Medrado. Agora, 5h35, a Bahia 5h35. A gente tem participação aqui, tem o áudio do Dinho Cabeça falando com a gente. Já Valença FM, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Isaías. Boa tarde, Marco Medrado. E a bancada. Agora eu vim falar aí nessa doença do Oroposto, né? Agora, vocês falaram que é casado no caso do esteco da galinha. E o esteco da cabra? Que vem de fora aí, que usa muito nessa região de Teolândia. E aí, não acaso também essa doença? São coisas que devem ser investigadas, viu, Dinho? A gente não afirmou nada aqui, isso aí sugeriu uma possibilidade, né? Quem tem que fazer essa investigação é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Eu só ouço falar que é prejudicial o esterco de galinha, né? Ou de cabra. É, até o momento a primeira reclamação, mas eles utilizam, né, Medrado? Agora, como a gente comentou aqui, a gente não está afirmando, a gente está baseado nas informações dos moradores, o questionamento dos moradores é justamente isso, porque os locais que as pessoas utilizam mais esse material de forma aleatória é os locais onde surgiram os primeiros casos aí dessa doença aqui na região, Preto. Então, é necessário investigar aí o Ministério da Saúde, Secretaria, para poder averiguar. Preta, Isaías, Marcos e todos que nos ouvem, a gente está falando para o bem, inclusive, de quem usa, né? A gente quer o bem de todo mundo. E você que está ouvindo a gente, se de repente se usa, a gente entende que é necessário, é o dia a dia de vocês. Mas hoje já tem técnica para isso. E a gente está cobrando dos municípios, porque não é só Valença, né? Que as secretarias responsáveis pela pasta tomem realmente a atenção do assunto e venham aí estar ajudando a você, amigo agricultor, você, amigo do campo, que precisa dessa orientação e é direito seu. A gente quer ver isso acontecer, porque é o bem da saúde de todo mundo. Não é para deixar de usar, é para usar com orientação da forma correta. E se o Alisson Lula estiver nos ouvindo, dá ligadinho para aqui para dar essa informação aos nossos ouvintes, tá bom, Alisson? É importante. Ele já deu uma aula aqui ano passado, ele falou sobre isso. É bom reforçar nesse momento que a gente está vivendo. Olha, aqui tem a Isis reclamando da Coelba. Diz que desde sábado a localidade de Jequiriçá está sem energia, né? É vergonha, a gente já sabe o estrago que causa a falta de energia. Sábado, domingo, segunda e até agora nada. Complicado. É muito. A gente pede o ouvinte que mande aí o número de uma conta da localidade para a gente informar aqui a direção da Coelba para tentar ajudar, né? Porque aí fica complicado, os prejuízos são grandes e é necessário que a dona Coelba resolva esse problema aí. Mas, Medrado, a dona Neuza está ouvindo a gente lá na estrada de Serra Grande, também acompanhada do senhor Antônio, né? Antônio de Américo, também na audiência. E João Mangueira, que esteve com a gente aí no último sábado. Um café, né? Um bolo gostoso, né? Muito bom, rapaz. Primeira qualidade. Um abraço aí pra dona Neuza. Também na audiência, Medrado, nosso amigo Miguel, aí, Miguel eletricista, Aldaci, lá no Orobó, no Rio do Meio do Orobó, e o nosso amigo Alegário, que também tá na audiência, né? A Josiene, o Neilson e o nosso amigo Ronaldo, que esteve com a gente na última sexta-feira à noite com o nosso amigo Naldo aí nas Três Barras, todo mundo ouvindo a gente por lá. Beleza. Rodando muito a gente. Sim. Muita caminhada, né? Breve a gente vai estar, eu e Simone também cortando o chão com vocês. Roque, aquele amigo nosso lá de Pedra Branca? Não, aqui do Honorato? Do Bonfim. Sim, gente boa. Roque Manuel Lima, ele deu entrada aí precisando de um cateterismo, eu consegui fazer a regulação dele para amanhã de manhã pro hospital de um hospital de base lá de Itabuna. Na verdade é a Santa Casa de lá, não é? Pronto. Que é o hospital. Mas está resolvido aí. Deixa eu trazer aqui algumas informações. Tem vaga de emprego chegando, a gente gosta de passar essa vaga, pode ser sua que está ouvindo a gente aí. A Sonic Comunicação do nosso amigo Oziel está contratando secretária, viu? Importante ter boa comunicação, conhecimento no pacote Office, experiência na área administrativa. Deixa o seu currículo ali na Sonic, na entrada do bairro da Bolívia. Amanhã, dia 16, das 8 às 17 horas, vai rolar um bazar relâmpago da PAI, né? Sempre aí promovendo ações para ajudar nesse custeio aí da PAI. Então amanhã, das 8 às 17 horas, você pode dar uma passadinha na PAI e contribuir aí com esse bazar relâmpago, tá? Das 8 às 17 horas. E também, Medrado, amanhã rola aí a roda de gestantes na Santa Casa de Valença, uma manhã dedicada às futuras mamães, né? Você pode tirar dúvida, vai ter sorteio de kits para mamãe, para o bebê. Doutor Hernani, que esteve aqui com a gente, que é obstetra, e Carla Brito, enfermeira obstetra, estarão aí falando, participando, né, promovendo essa roda de gestantes. Então, amanhã, a partir das 9h, no auditório da Santa Casa, roda de gestantes com o doutor Hernani, obstetra, e Carla Brito, enfermeira obstetra. Quem sabe lá vai orientar esse pessoal a não fazer tanta cirurgia, como é que chama? De cesariana, e fazer o parto normal, que é mais saudável. Todo mundo diz isso, né? É verdade. Eles devem incluir na pauta deles. Sim. É muito importante. Eu participei e volto a dizer que você, mamãe que está aí ouvindo, não vai perder. Você sai bem instruída. Não é só um encontro, às vezes eles também fazem outros, dependendo do tempo de gestação de cada mulher ali, para que você vá participando e acompanhando as informações. Eu digo a você, vá, que vai ser muito bom. Deixa eu aproveitar aqui também e mandar um abraço para você, Medrado, em nome do Gilvanildo e a sua esposa Lucimeira. Eles são de Grapiúna e me encontraram em Tuberá. E aí me reconheceram pela voz, conversando, pronto, vieram até mim, disseram, mande um abraço para Medrado, que a gente não perde o programa, ama ouvir Medrado falando. E disseram que queria estar aqui em Valença, para estar perto de você também. Pronto. Quem mandou também alô para você foi Reginaldo, o pai também é chamado Reginaldo, mas conhecido como Nadinho. A dona Raimunda, que é a esposa do seu Nadinho, também ouvem muito aqui o programa, gostam muito de ouvir todos aqui na bancada. Eles são lá da Engazeira de Tuberá, e o Reginaldo, que é o filho, está lá em Tuberá, cidade mesmo, acompanhando a gente. Não perde o programa, diz que a rádio que ele ouve é a Valência FM. É a região toda, né? Graças a Deus. É verdade. Isso. Audiência boa que a gente tem aqui. Falando para os estudantes, atenção, hein? Começou hoje o período para solicitar a isenção da taxa do Enem, a isenção da taxa de inscrição. Começando hoje, segue até o dia 26 de abril e vale também para justificativa de ausência na edição do ano passado. Os interessados devem pedir a isenção pela página do participante, utilizando o login, né, no gov.br. Vá lá que você pode aí não pagar essa taxa de inscrição do Enem. Começou hoje, segue até 26 de abril. Essa oportunidade boa aí na página do estudante. A gente já está aí falando do Enem 2024. Muito bem, ainda na pegada, Isaías, da educação, eu quero seguir lembrando sobre o prazo de inscrição para o programa Partiu Estágio, que entra na reta final e vai até agora, sexta-feira, viu, dia 19. Então, estão sendo ofertadas 6.193 vagas em 60 órgãos do governo do estado para jovens universitários que desejam estagiar. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma do serviço do estado, que é o ba.gov.br. O edital número 01/2024 está disponibilizando 1.733 vagas em Salvador e outras 4.460 para municípios do interior da Bahia e da região metropolitana da capital. Então, nesta edição, o programa oferece oportunidade de estágio para estudantes de 126 cursos universitários distribuídos em 302 municípios baianos. Perde não, viu? Até sexta-feira, acessa aí www.ba.gov.br. Pois é, tem muita gente ouvindo a gente, são 17h43, quem tá lhe mandando um abraço, meu dado, é João, lá da Estrada Velha, que tá na audiência do programa, também a nossa amiga Dinorá, seu vídeo, né, o Jailton, esposo da Dinorá, e a Bia Lima, que voltará aos palcos nos próximos dias, né? Você vem aqui, né? Pois é, a nossa cantora Bia Lima. Seu vídeo é uma pessoa irrepentíssima, sim, de repente, lá, inteligentíssimo. Com certeza. Seu vídeo, parabéns, viu? Tá na audiência. Trazer ele aqui um dia desse para cantar uns repente aqui. Pois é, muito bom. Um abraço pro seu vídeo e toda a turma aí de Serra Grande. Orobó da Roçadeira, também mandando um abraço para Marcos Medrado. Galego já me mandou dois áudios aqui e saiu alô, viu, Galego? Tonha do Balneário também ouvindo a gente, Cresônio na Estrada Velha, Dona Cigana e Valquíria. Dona Cigana liga o rádio 3h, uma hora antes do programa, só desliga quando termina tudo. E tem gente que nem desliga, é, fica ligado aí no ar direto. Pois é, então um abraço aí pra Dona Cigana no entroncamento de Valença, que também manda um abraço aqui pra Medrado. Então, um abraço também pra Joedson lá do Serra Grande, pessoal boa, teve comigo hoje, quer falar até com você, viu? É um grande parceiro da gente lá em Serra Grande. Pois é, o Medrado, a Kelly do Quilombo também tá ouvindo a gente, lhe mandando um abraço, tem muita gente, Lilio do táxi, os taxistas todos ali em frente à Santa Casa, o Santo, o Jaime, o nosso amigo Valmir, também na audiência, e o Ivan, todos abraçando aqui a bancada, e Marcos Medrado, a Guedo e Sandro, tá lá nas tabocas, em breve, Sandro, grande reunião aí na localidade, Dona Vitalina e seu João, tá lá no Piau. E esse aqui é o ouvinte que não desliga o rádio. Seu Zuquinha, Gedel e a Thelma, o Diego, aí no Jereba, também ouvindo a gente. É, Anne, aí do Novo Horizonte, fez um café lá 8h, de domingo, só que saí 7 de casa. Quando o Reginaldo me avisou, eu já estava na rua, não deu. Mas, Anne, fiquei triste, mas vou participar no outro que você fizer, viu? Anne é uma pessoa esforçadíssima aí no Novo Horizonte, ao lado do nosso amigo Reginaldo. Pois é, que ele manda um abraço também ao nosso amigo Ademilton, né? Lá do restaurante do Pitanga, quando nós almoçamos lá. Rapaz, comida boa, viu? Pois é. Uma carne de panela lá, uma delícia. Vou voltar a comer por ali. Vamos, vamos sim. É bom, preto, porque é bom, quantidade e barato. E barato. Preço e qualidade. Bom, bastante barato. Sim, sim. Deixa eu trazer informação sobre o Davi, o baiano aí na final do Big Brother Brasil, minha gente, né? Final amanhã, né, Chinho? Amanhã, grande final do Big Brother, Davi aí, amanhã, provavelmente, né? Todo mundo tá falando que é Davi, inclusive tem uma festa já programada pra ele, né? Vai ter telão pra colocar disputa ao quanto vivo. Quanto será esse prêmio aí? Mais de 3 milhões. 2.950.000. 3 milhões era o prêmio normal. E os outros que ele ganhou? 400, ainda 100, tem o carro, ganhou tem o carro, né? 100. É. 200 mil, mas 100. Acho que depois ele não vai querer mais estudar medicina, não. Porque o que ele vai fazer que ele vai fazer de publicidade aí vai ser o que o vai render, né? Ele ganhou até a bolsa para estudar medicina. Ele estuda, né? É, vai conciliar o tempo. Estuda, mas ele merece, né? Merece. Vai ter, amanhã vai ter. Ei, vai ter o Olodum, vai ter o Polêmico, vai ter Daniel Vieira, lá em Cajazeiras. É uma festa programada para ele lá onde ele vive. É. Vai ser bem legal. É, eu me lembrei aqui que lá Salvador FM tem umas pegadas que eu não entendo. Contrataram agora. Como é o nome? Aquele cantor polêmico, né? Como é? O Polêmico. Não, não é polêmico. Não é aquele encrenqueiro, pagodeiro. Canário? E o Canário. Não sei o que aquele jogo tá querendo. Contratou o Canário? Contratou, sim. Agora é, faz parte da equipe da... Pois é, alguma coisa de boi o Canário gruva, tem, né? Pra tá lá. Tem uma lação que acompanha o Canário, né? Que acompanha ele de todo jeito. Então... Pode ser uma coisa ligada aí à massa, que é muito bacana. O governador até não quis comentar muito sobre a filiação dele, né? No PSB. Isso. Enfim. É que ele é polêmico mesmo, cara. É, né? As coisas não quer, mas quer a popularidade, dele. A votação todo mundo dele quer, né? É importante. Exatamente. É. A votação dele, o trabalho, todo mundo quer. Então. É, o Augusto lá de Boipeba tá ouvindo a gente. Abraço, Augusto. Obrigada pela audiência. Sonival Brito aqui também, abraçando o nosso âncora Marcos Medrado. Antônia do Tacanha Mirim. Ouvindo a gente e acompanhando aqui o nosso programa. Vamos ouvir o Bel da Farinha, mandou áudio pra gente aqui, ó. Boa noite, bancada, Isaías, Simone, Pretinhas, Marco Medrado, que eu vou aqui mandar um abraço pra Emes Cordeiro, Antônio da Graxa, na Baixa do Água de Massa, onde foi essa aresta ontem, que eu mando um abraço a Bel do Jequiçá, viu? Também mando um abraço para seu Tavim, Jorge da Graviola, filho de Miro, do Azeite, e a Si, também do Azeite aí na Vila Velha de Jequiçá. Valeu, um abraço para todos aí. Valeu, Beldo, de Quirissal, vindo a gente. Aquele abraço. Olha, a Caixa Econômica Federal está pagando hoje, viu? Abono salarial do PIS e do PASEP, a trabalhadores nascidos em março e abril. A quantia pode ser consultada no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e também no portal gov.br. Os pagamentos são realizados de forma escalonada, né? Baseado nos meses de nascimento dos beneficiários e de acordo com a Agência Brasil e Caixa Econômica, liberará aí a Caixa Econômica 4 bilhões de reais neste mês, pagamento de PIS e PASEP. Mandar um abraço para dona Daurinha, que está ouvindo a gente, está no Bate Quente aí acompanhando o nosso programa. Dona Damiana, mãe de Cosmira aí no Candiba, ouvindo a gente também. Seu Zuquinha do Jereba, seu Manuel aí no Jardim Marque, o seu Neco, um beijo, viu? Beijo grande. Edmeia da Rua Álvaro Maciel, que não perde o programa também. E Marineuza do Estância Azul, sempre ligadinha com a gente. Já que você falou em salário mínimo aí, que pode chegar até esse valor, quem for receber o seu PIS, o PASEP, lembrando que é as pessoas que trabalharam e receberam até dois salários mínimos. Aí, já que se falou muito no mínimo, eu acompanhando aqui que a Haddad está confirmando aí a meta de déficit zero e que o salário mínimo deve ser de R$ 1.502 em 2025, né? Quanto é hoje? Então, R$ 1.412. Menos de R$ 100. R$ 90. É, por aí. Mas dá pra nada. De qualquer maneira, é um aumento. É um aumento, né? A questão dos gastos. Isaías, Simone, assim. Preta, vamos mandar um abraço aqui para os servidores do município de Valença. Que hoje você sabe que a gestão não anda bem, mas os profissionais que trabalham, coitados, eles merecem atenção, todos são trabalhadores. Se não sai da secretaria, se não vão trabalhar, porque não recebem orientação. Mas são todos bons profissionais e merecem toda a atenção da gente. Todas as secretarias merecem o nosso respeito. Pois é, o Medrado, o nosso amigo Domingos, está lá no bar dos Domingos, ali na entrada do Bate Quente, ouvindo a gente, que ele tá mandando um abraço a Dadai Corveiro. Dadai, você prende, não solta mais. Eu não, né? Quero ser preso. É, então assim. Dadai Corveiro, sempre na audiência, tá lá no bar do Domingos, no Bate Quente, ouvindo a gente. O nosso amigo Jorge da Graviola também tá na audiência. Vou ligar para ele daqui a pouco. Pois é, tá na audiência do programa Ligação Direta. Dona Roxa, Medrado, tá lá na Avenida da CM, esteve comigo ontem. Santo da Baixa também, na audiência do programa Ligação Direta. Esses são os ouvintes que não desligam o rádio em momento algum, né? Tem também o nosso amigo Antônio, aí no Jereba, Donato e Dona Maria. Tá aguardando a gente para tomar aquele café. Vamos lá tomar café. Qualquer momento na, a gente vai lá. Aquele bairro que mora, eu almocei um dia desse, com um cozido gostoso na casa de Fabrício Lemos. Ali é Bate Quente? Ali é Baixa Alegre. Bairro da Baixa Alegre. Eu andei conversando com as pessoas ali, o pessoal bom, o pessoal alegre, pô, feliz gente da boa. Vida. E agradecido ali ao Fabrício pelo que ele faz, pelo esporte. Uma senhora, quando tem várias senhoras ali, todo mundo feliz, querendo melhoras, que é o natural, mas feliz da vida com a gente e com o vereador Fabrício Lemos. Olha, Medrado, tem uma reclamação aqui referente aos terrenos baldios. É um assunto que a gente tem cobrado aqui. Existe uma lei municipal que foi aprovada na Câmara. Mas eu vi agora alguma coisa falando sobre isso, que o prefeito tomou uma atitude de mandar cercar esse terreno e mandar a conta para o proprietário. Eu vi, isso foi aqui que nós divulgamos isso? Não lembro não, viu? Mas deveria fazer isso, passou da hora, na verdade. A lei, Medrada, ela deveria ter sido cumprida há muito tempo, porque agora, nesse período desse problema sério, né, da dengue e outras doenças, esse matagal nos bairros está trazendo uma série de transtornos, né? Nós temos terrenos baldios no centro da cidade, inclusive ali próximo à Feira do Paraguai. Quem sobe ali a ladeira da Matriz, pode observar do lado direito ali um terreno, um local abandonado, no centro da cidade, nos bairros mais periféricos. O bairro aqui do Novo Horizonte está difícil até as pessoas transitarem, tanto mato. Então, se houve realmente essa atitude, é necessário. Eu tenho certeza, acho que eu vi. Aconteça para poder ajudar a resolver esse problema nos terrenos. Tem um terreno grande ali na Bolívia, diz que era campo de aviação no passado. Antigamente era. Hoje está lá, é matagal, parece uma roça mal acabada, abandonada, muitos equipamentos do lado. Sim. Ali é um depósito da dengue ali. É, e muitos ali outros lugares cheios de lixo. Quem tá mandando abraço para você é o nosso contador, viu, Medrado? Manda beijo aí para o meu futuro prefeito, Emerson Evans Góes. Um beijo para ele também. Valeu, Emerson. Será, Leandro, que ele quer um beijo meu? Ele quer um beijo, ele pediu aqui um beijo. Leandro Coveiro mandou áudio. Boa noite, bancada, aqui é Leandro Coveiro. Azaia, Frente da Paz, Simone, bota um cabra-mola também na estrada do Orobó, que precisa disso aí, viu? Não só porque é asfalto não, viu? Porque tá no tapete não, mas bota um quebra-molazinho, porque, meu irmão, senão o coveiro não aguenta não, tá aí o coveiro fazendo a cobrança. Lembrando que a obra também ainda não está concluída, né? Pra gente saber que possivelmente isso vai acontecer depois da conclusão. É, fala em obra, Rua Guilherme Paternostro, né? Que eu já venho falando aqui há mais de 5 meses. Ontem fizeram um paliativozinho, né? Mandaram até a foto para mim, tiraram aquela buraqueira ali da entrada, né? Da quebrada ali, da viradinha que a gente dá. Mas eu passei por lá hoje, é uma obra que parece que não vai durar muito tempo não, viu? É uma obra muito mal feita. Fizeram só um paliativo mesmo para tapar o buraco, mas não vai demorar muito. A primeira chuva que ali vai sair. Tem que chamar a atenção de Tiago Passos. Aí é uma pessoa nova, está tendo a oportunidade de assumir a secretaria importante na cidade. É bom que ele faça valer. Faça direito. Essa oportunidade que ele teve, porque senão fica mal. Eu acho que ele pode, ele pensava em ser vereador, agora não saiu. Não vai ser mais como administrador, ele precisa trabalhar. Não vai o ser pai mais, não? Dele, não. Ah. O pai dele é um sujeito retado, trabalhador, trabalhou comigo muito tempo, Raimundo. É uma pessoa que eu gosto muito. Vamos aguardar. A Marizete de Sarapuí está aqui participando com a gente também. Marizete, a gente agradece sua participação, viu? Daqui a pouquinho tem a sua mensagem de voz aqui no programa. Deixa eu mandar um abração para a irmã Eleni Brandão, da Primeira Igreja Batista, aqui na Avenida CM, que ouve a nossa programação. Toda aquela turma ali que gosta de ficar bem informada, está ouvindo, lembrando do bazar solidário que eles têm ali também, que é importante para que a gente faça a doação e ajude a muitas pessoas, infelizmente, né? Que em Valença ainda tem, que precisa de alimento doado. Tanto aí essa ação da CIB, a Segunda Igreja Batista, aqui em Valença. Deixa eu aqui lembrar que o pessoal de Cairu, que está ouvindo a gente, ó, de Valença também tem, Medrado, e toda a equipe aqui. Mas a gente fica até meio que acanhado de falar sobre IPTU quando a gente ouve aqui a demanda dos nossos ouvintes falando das mazelas das ruas, do esgoto, enfim, aqui da nossa cidade. E lá em Cairu, IPTU 2024 também já está aí. Pague seu IPTU e ajude aí a acelerar o desenvolvimento do município com 20% de desconto para pagamento em cota única até dia 10 de maio, viu? Houve a prorrogação aí, viu, gente? Até o dia 10 de maio, ou também, se preferir, você pode parcelar em 5 vezes aí sem juros. Tá aí, Cairu, também, que ouve muito a gente, toda a ilha arquipélago, aquele abraço. O Neca e a Dona Helena aí de Cairu, na sede, beijão, uma excelente tarde para vocês. Pois é, 17h56. Olha, o pessoal continua reclamando referente à situação do prédio da antiga cadeia. Eu passei ali na rua Conselheiro Cunha Lopes hoje à tarde e muita gente preocupado com a situação daquele prédio. Porque quando forma para chover, Simone, aqui em Valença, existe uma preocupação maior. A gente vê ali visível ali o mato, né? Tomando conta do prédio, as paredes todas ali em péssimas condições de conservação, e há uma determinação. Primeiro, houve uma recomendação do Ministério Público, isso já tem algum tempo. E eu fui informado que a Justiça já determinou que houvesse ali os cuidados, o escoramento com o prédio da antiga cadeia. Até o momento nada foi feito, houve ali um pequeno isolamento à frente que não resolve nada, e os comerciantes e quem passa por ali está pedindo providências referente ao prédio da antiga cadeia pública de Valença. Então a gente cobra aí da gestão providências referente ao prédio da antiga cadeia. Já no bairro da Bolívia, Medrado, o pessoal está pedindo ali a desinterdição ali da antiga Rua Lagoas, né? A rua foi interditada em frente ali ao nosso amigo Poca, do Hortifruti, né? Aquela rua é de grande movimentação, mas foi interditada há alguns meses, segundo informações, pela questão do conserto do saneamento, até o momento continua interditada. Então o pessoal está pedindo ali providências referente à Rua Lagoas, que também antigamente chamava Rua do Arame. Quem vem ali da Bolívia Rua pegar, do Arame? Pegar sentido à frente da CEPLAC ali, para ser mais direto. Uma desembargadora bonita foi afastada pelo Conselho Nacional de Justiça, Gabriela. Ela foi aquela juíza que assumiu quando Sérgio Moro se afastou, ela que assumiu o caso. E ela agora disse que roubou tudo lá dentro. É bom citar assim, se fosse um da gente, ela ladrão, porque ela não pode ser, né? Pois é. Então disse que roubou muito, fez prevaricou demais, foi afastada ela e mais três desembargadores. Gabriela Ardit. Então é feio. Em quem vamos confiar, meu Deus. Mas aqui ela se afasta, fica recebendo salário, se for condenada. Ela não vai para a cadeia, fica recebendo salário. Se aposenta, fica recebendo. É bom ser juiz, ser desembargador nesse país. Viu? Tá bom. É bom comentar isso aqui com o Rodrigo Mário, vai até gostar disso. Né? Que situação. Quando aparece um descaso, um desmando assim do desembargador, ninguém chama de ladrão. Por que não? Você é ladrão, sim. Pois ladrão é. Ladrão de muito, né? Saiu da esfera da legalidade, pois já foi. É bandido. Olha, Medrado, o pessoal da zona rural cobra a ronda da CIP, né? É um assunto que a gente tem cobrado. Hoje eu conversei com algumas pessoas da zona rural e, graças a Deus, os produtos agrícolas tá tendo um preço muito bom. E as pessoas estão preocupadas, né? Como armazenar o cacau, o guaraná e outros produtos agrícolas e transportar esses produtos para a sede do município. Então, eles estão cobrando o apoio da CIP, eu acho que é justo. A CIP tem uma base aqui, que inclusive foi uma cobrança nossa aqui, e até o momento não funcionou. Então a Polícia Militar faz um trabalho de ostensividade, a Polícia Civil também tem dado apoio, mas como a zona rural é muito grande e extensa, então e a CIP, há na essa época, cobrança na do época, pessoal. O comandante se comprometeu sim, e vir para cá. Sim. Por isso nós ajudamos, sim, pedimos muito ao prefeito, foi muito gentil com a gente, alugou uma casa com ar-condicionado, com camas boas. E até hoje nenhuma visita da CIP aqui em nosso município, né? É uma coisa feia. Pois é, o pessoal está cobrando. Passamos cobrando com em razão. Serra Grande, o povo reclamando lá da falta da zona ronda rural, falei com o comandante, já mandou, mas assim, ele não pode fazer milagre, não, né? Não tem uma viatura. Encontrei ontem, lá na Vase ali, no Bonfim, uma caminhonete só da zona rural trabalhando, e os policiais com toda a boa vontade do mundo, sim, trabalhando muito para atender, mas precisa que o governo bote mais viaturas e mais pessoas, mais soldados, para que o Major possa fazer uma boa gestão. Verdade. Pontualmente 6h. Vamos ao nosso intervalo. Vamos. Daqui a pouco a gente volta aí com mais uma hora do Ligação Direta. ZYC 377 24 horas. Rádio Valença FM 101,9. Mistério. O som da costa do bebê. Unindo forças. Maria, 101,9. É demais! O som da Costa do Dendê. Não. Aqui o povo tem vez e voz. Comando Marcos Medrado. Meu irmão, a bancada do Ligação Direta é barril, velho.